Atenção em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Marciano Tolentino. Produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. O Tatinho do Seu Tom e da Dona Ilma lá do Coromandel, gente boa demais da conta. A discoteca do Cleiton vai trazer hoje João Marcos e Nando. A Faculdade da Música apresenta dois grandes mestres, João Mineiro e Marciano. A frase irretocável é de Mahatma Gandhi. A oração de hoje, minha amiga Márcia Ferreira vai trazer o Salmo 34. E a dica, você já viu falar que esperteza quando é demais vira bicho e come o dono? Você vai ver um cabra desse aqui, o que aconteceu com ele. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, um grande sucesso. Mas esse aqui foi um dos grandes sucessos, aliás, um sucesso internacional do Roberto Carlos. E na Lorota Boa de hoje eu vou contar um caos que aconteceu lá em Coromandel. Aliás, em Coromandel acontece tudo, né? É a história do Hilarindo e de um avião que desceu lá em Coromandel, sabe? E depois eu vou contar a história. Na trilha sonora da minha vida eu vou atender a Doralice Couto de Almenara, Minas Gerais, que teve uma música do Fábio Júnior que toda vez que ela escuta o coração dela dispara. Como é mesmo, ô Tom Bandinho, como é mesmo aquele amor que quando bate fica? A sugestão do beijar, música nova de Wagner Simão. Eu começo trazendo aí, ele fez as pazes com o sucesso, Rael Braga, Bebê Querendo Colo. Esse amor está me enlouquecendo. Tô levando uma vida de cão. Já sequei garrafão dia e noite bebendo. Já liguei, já pedi pra voltar. E ela insiste em falar que já não me quer mais. Enquanto isso vou vivendo assim. Traga outra pra mim, solidão não dá paz. Eu bebo, eu choro, eu tô assim feito um bebê querendo colo. Eu bebo, reclamo, eu tô assim sem a pessoa que eu amo. A falta desse amor está me enlouquecendo. Tô levando uma vida de cão. Já sequei garrafão dia e noite bebendo. Já liguei, já pedi pra voltar. E ela insiste em falar que já não me quer mais. Enquanto isso vou vivendo assim. Traga outra pra mim, solidão não. Eu bebo, eu choro, eu tô assim feito um bebê querendo colo. Eu bebo, reclamo, eu tô assim sem a pessoa que eu amo. pessoa que eu amo. Rael Braga, Bebê Querendo Colo, pro meu compadre Goianinho Barbosa, comadre Márcia, meu afilhado Tiaguinha, Ludmila, lá em Palmas, capital do estado do Tocantins, onde o nosso programa vai ao ar todos os dias pela Criativa FM, lá do meu amigo Gil Modesto, né? Compadre, um abração pra você, pra comadre, pra essa turma boa de Palmas. Tô sempre em Palmas agora, né? Tretou, relou, eu tô lá em Palmas. Daqui até as eleições eu vou afundar o trecho, né? João Neto e Frederico, participação de Bruno e Marrone. Chamam isso de traição. Parceiro, chamam isso de traição, rapaz. Quer saber por onde andei? Quer saber por que cheguei tão tarde? O que ando tão distante assim? Tá na cara a verdade. Me entreguei às carícias e os beijos de outro alguém. No meu corpo trago o cheiro de outra cama. Já avisei, não me ouviu e não me compreendeu. A culpa é sua, fui buscar na rua o que não me deu. Chamam isso de traição. Dizem que sou vagabundo, que tenho amante, sou bandido, que não presto, que se dane o mundo. Meu corpo, trago o cheiro de outra cama. Te avisei, não me ouviu e não me compreendeu. A culpa é sua, foi buscar na rua o que não me deu. Chamam isso de traição. Dizem que sou vagabundo, que tenho amante, sou bandido, que não presto, que se dane o mundo. Música do meu amigo Nildomar Dantas, João Neto e Frederico e Bruno e Marrone. Chamam isso de traição. Para o Clemente e a Maria, meus conterrâneos de Coromandel, o Marciano me passou um e-mail e falou: Cleito, o Clemente mais a Maria não perde o seu programa. O povo aqui tá achando bom demais, né? Eu voltei a fazer rádio em Coromandel, depois de uma temporada de alguns anos afastado, né? Agora estou tendo o privilégio de conversar todos os dias com os meus conterrâneos pela 95 FM de Coromandel. Demorou, mas tudo que você persiste, você acaba conseguindo, né? 25 anos depois, nós estamos lá no Coró. Ei, isso aqui é um modão antigo. Só o professor Júlio César para ficar escrafunchando esses trem, né? Aguinaldo Timóteo, Eu Que Não Vivo Sem Você. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Mesmo junto a ti, fico sempre triste e eu já sei porquê. Sei que vais dizer-me que não és feliz, e já estou sabendo que tu vais me deixar. Eu que não vivo um minuto sem te ver, creia, minha vida se resume em te querer. És minha, e nada poderá separar-te um dia de volte aqui, escuta-me, eu te amo tanto, imploro, fique aqui, bem junto a mim. Eu que não vivo um minuto sem te ver, creia, minha vida se resume em te querer. És minha, eu que não vivo um minuto sem te ver, creia, minha vida se resume em te querer. És minha, és minha, és minha. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Agnaldo Timóteo. Io que não vivo senza te, eu que não vivo sem você. Essa música fez um sucesso na década de 60, cantada em italiano, né? No tempo do Balai, ei, rapaz, do Roberto Pérez. Ô tempo bom, nossa senhora. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não. Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. Olha, se você está querendo realizar um evento e não sabe como é que você faz para contratar os artistas, pode ficar tranquilo que a RBM Música resolve o seu problema. Cuida de tudo para você, viu? Você pode levar na sua cidade os shows da Márcia Ferreira, Eliane Samuel, Djalma Lima, Wagner Simão, Edelson Moura, Rael Braga, Sula Mazurega, Chico Rei Paraná, de Paulo e Paulino, Cleiton Aguiar e Amado Batista. É só ligar 61-9981-3601, 61-9981-3601, o e-mail é rbmmusica@gmail.com. A Jusi Flor de Paramirim, lá na Bahia, ela está me dizendo aqui que escutava os nossos programas lá no tempo da Rádio Nacional da Amazônia, né? E que ela gostava demais. Agora ela ouve a gente pela Portal FM, lá de Livramento de Nossa Senhora. A rádio do João Paulo passava meu programa em Paramirim, segundo ele mesmo me falava, era a maior audiência da rádio dele. Eu não sei se a rádio dele saiu do ar, o que aconteceu, mas parou de passar lá em Paramirim. Mas não tem importância, não. O povo de Paramirim escuta lá na Portal FM de Livramento, que é encostadinha ali, né? Escuta do mesmo jeito. E a Jusi diz que ela toda noite escuta o programa ao lado do maridão lá. Jusi, um abração pra você, pro seu marido, e tá aí. Você pediu e vai ouvir. Maurício Fares, Aline. Retornei na areia branca e ardente, então te esperei. Ouvi os teus risos que eram vindos, e uma onda trouxe aos meus pés, e eu chamei, chamei Aline, estou aqui, e eu chorei, chorei um mar só por ti. Risquei na areia teu lindo rosto, sempre sorrindo, talvez de mim. A onda mansa tudo apagou, a mesma esperança de te encontrar. E eu chamei, chamei Aline, estou aqui, e eu chorei, chorei um mar só por ti. Ao longe que anunciava o amanhecer, e eu chamei, chamei Aline, estou aqui, e eu chorei, chorei um mar só por ti, e eu chamei. Estou aqui, e eu chorei, chorei um mar só por ti. Maurício Fares, Aline, para o meu amigo Rafael Dias, grande sanfoneiro lá em Palmas, lá no Tocantins. Ele agora está também fazendo o programa dele lá na Criativa, aos domingos, e também na 96 FM, cobrindo o estado inteiro, arrebentando a boca do balão. Ô Rafael, um abração para você, um abração para Dona Mara. A vida é assim, né? Vamos tocar o barco, vamos tocar, vamos para frente, que atrás vem gente. Essa música aqui, toda vez que eu toco, eu me lembro da minha mãe. Ela preparando o nosso enxoval, né? Naquele tempo chamava enxoval, preparando a roupa, porque eu e meu irmão íamos estudar em Belo Horizonte. Ela ficava passando a roupa, ajeitando as coisas e chorando. Então toda vez que toca essa música aqui, eu me lembro dela. Zezé de Camargo e Luciano, no dia em que eu saí de casa. Por onde você for, eu sigo com meu pensamento, sempre onde estiver. Em minhas orações eu vou pedir a Deus que ilumine os passos seus. Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá, mas ela sabe.

Eu recordei aí uma música que mexe com a Doralice Couto, na trilha sonora da vida dela. Ela mora em Almenara, Minas Gerais. Eu recordei Fábio Júnior, Alma Gêmea. Se você tiver uma música que marcou a sua vida, pode mandar pra gente aqui. Se você quiser contar a história, você conta. Se não quiser, também não precisa. Pede só a música, né? É, pelo e-mail programacleitonaguiar@gmail.com. Lembrando que o Cleiton escreve-se Clayton com Y, viu? Clayton com Y. Pensou botar um nome em inglês no mineiro do pé rachado lá do Coromandel? Vê se tem base, um trem desse. A música mais tocada do ano de 2013, Bruno e Marrone, Vidro Fumê. Foi num telefonema anônimo, uma voz disfarçada me falou que eu estava sendo traído. Eu nem quis acreditar, pensei que era só um trote, mas no fundo de um momento, na loucura do meu pensamento, eu fui atrás, em busca da verdade, de um segredo. Senti o amor estremecer na hora em que eu te vi entrando num carro importado de vidro fumê. Quando você chegou, no calor de um momento, na loucura do meu pensamento, eu fui atrás, em busca da verdade, de um segredo. Senti o amor estremecer na hora em que eu te vi entrando num cabo importado. Bruno Marrone, Vidro Fumê, pro Jaime Rezende, o Zezé da Tiorácia lá no Coró, que tá ligadinho curtindo o nosso programa na 95 FM. O avô do João, Cleiton Aguiar, toca telefone. Nossa vida era tão boa, e por uma briga à toa, eu vi tudo se acabar. Ela falou que ia embora, quase morri naquela hora, não podia acreditar. Ela matou minha esperança ao devolver a aliança onde mandei gravar seu nome. E depois daquele dia, nem dormir eu conseguia, escutando o telefone. Toca telefone, toca, toca que eu quero escutar. Aquela voz suave e rouca, me dizendo que está louca, que saudade quer voltar. Toca telefone, toca, toca que eu quero escutar. Aquela voz suave e rouca, me dizendo que está louca, que saudade quer voltar. O tempo foi passando, a saudade aumentando, a minha solidão. Peguei todas as lembranças, minhas poucas esperanças, e guardei no coração. Talvez por não dar valor, eu perdi meu grande amor, e hoje vivo por viver. Queria ouvir a voz dela, já que não posso estar com ela e nem consigo esquecer. Toca telefone, toca, toca que eu quero escutar. Aquela voz suave e rouca, me dizendo que está louca, que saudade quer voltar. Toca telefone, toca, toca que eu quero escutar. Aquela voz suave e rouca, me dizendo que está louca, que saudade quer voltar. Cleiton Aguiar, do Roberto Ney, Daniel Wilson, toca telefone. No próximo bloco eu tenho uma dica pra você. Esperteza quando é demais, vira bicho e come o dono. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Eu era menino e meu pai já falava isso. Meu filho, esperteza quando é demais vira bicho e come o dono. A dica de hoje é essa, viu? Eu vou... Isso aconteceu, é um fato verídico, acontecido nos Estados Unidos. Um advogado americano, ele comprou uma caixa de charutos muito raros e muito caros. Tão raros e caros que ele colocou no seguro contra fogo, entre outras coisas. Depois de um mês, esperto pra caramba, ele fumou todos e ainda sem ter terminado de pagar o seguro, o advogado entrou com um registro de sinistro contra a companhia de seguro. Nesse registro, o advogado alegou que os charutos haviam sido perdidos em uma série de pequenos incêndios. Obviamente, a companhia de seguros recusou-se a pagar, citando o motivo óbvio. O homem havia fumado, havia consumido os seus charutos da maneira normal. Tacava fogo nele, chupava fumaça e soltava, né? O advogado processou a companhia e, pasmem, ganhou a ação. Ao proferir a sentença, o juiz concordou com a companhia de seguros que a ação era frívola. Apesar disso, alegou que o advogado tinha posse de uma apólice da própria companhia, na qual ela garantia que os charutos eram seguráveis e também que eles estavam segurados contra o fogo, sem definir o que seria fogo aceitável ou fogo inaceitável. E o juiz concluiu que a companhia de seguros estava sim obrigada a pagar o seguro. Em vez de entrar no longo e custoso processo de apelação lá nos Estados Unidos, isso custa muito caro, aqui no Brasil também, mas lá é muito mais, né? A companhia aceitou a sentença e pagou $15 mil ao advogado pela perda de seus charutos raros nos incêndios. Só que aí que vem essa parte, né? Esperteza quando é demais vira bicho e como dono. Depois que o advogado embolsou o cheque, pegou o cheque, depositou na conta dele, a companhia de seguros o denunciou e fez com que ele fosse preso por 24 incêndios criminosos, usando contra o advogado o seu próprio registro de sinistro, como também seu testemunho no processo anterior. Ele foi condenado por incendiar intencionalmente propriedade segurada e foi sentenciado a 24 meses de prisão, além de pagar uma multa de $24 mil. Moral da história, do outro lado também tinha um advogado, só que era melhor e mais esperto. Essa história, real, ganhou o primeiro lugar no Criminal Lawyers World Contest. Ah, o inglêsinho bom. É isso aí, gente. A esperteza, quando é demais, vira bicho e come o dono. Os meus afilhados, Eliane e Samuel, aqui mora a gente. Se eu canto e bebo a noite inteira e amanheço cabeça toda, ninguém tem nada a ver, sou eu quem paga as minhas contas. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Que festa! Tudo bem, tô apertado, mas a carne tá queimando, batendo um violão e a cerveja tá rolando. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Demais. Quem canta apaixonado perde a noção do que faz. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. E que festa! Nossa tribo é do bem, para de pegar no pé. Você tá convidado, vem a hora que quiser. Quinta-feira, sexta-feira, até sexta-feira a gente faz a festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Os meninos do Brasil, Eliane e Samuel, do Renato Barros, Eduardo Gomes e Ivan Medeiros. Aqui mora gente, pro Darim do Mané Pereira, lá no Portal do Morumbi, na capital do estado de São Paulo. Ele não perde o nosso programa, ouve todos os dias pela Paulista FM 87,5. Lá no bairro do Ipiranga, no estado de. Lá na capital do estado de São Paulo. Darim, um abração pra você, um abração pra Leninha. Gente boa demais da conta. O Darim sabe aquele amigo e irmão? Pois é, esse aí tá nessa categoria, né? No Cantinho do Rei, essa música aqui, o Roberto Carlos ganhou com ela o Festival de Sanremo, que na época era um festival assim muito famoso. Hoje perdeu um pouco do prestígio dele, mas na época era uma composição de um italiano chamado Sérgio Endrigo, e ganhou o primeiro lugar, Roberto Carlos, cantando no Cantinho do Rei, Canzone per te. Veja finita il cielo non è più con noi. Il nostro amore era l'invidia di chi è solo, la mia ricchezza, la tua allegria. perché giurare che sarai l'ultima volta. Il cuore non ti crederà, qualcuno ti darà la mano e con un bacio un'altra storia nascerà. E tu, tu mi dirai che sei felice come non sei stata mai. E un'altra io dirò le cose che dicevo a te. Ma oggi devo dire che ti voglio bene, per questo canto e canto te. La solitudine che tu mi hai regalato, io la coltivo come un fiore. E tu, tu mi dirai che sei felice come non sei stata mai. Devo dire che ti voglio bene, per questo canto e canto te. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, Canzone per te. Esse festival era tão importante que tinha um cantor italiano chamado Luigi Tenco. Ele gravou uma música, ele concorreu com uma música chamada Tchau Amore Tchau, e ele achava que ia ganhar o festival, ele perdeu o festival e simplesmente ele se matou, ele suicidou-se por ter perdido o festival. Veja o tamanho da importância desse festival naquela época para os artistas que participavam dele, né? A lorota boa de hoje aconteceu lá em Coromandel. Coromandel acontece coisa demais, né? Lá, isso eu estou falando aí nos anos 50, né? Perto dos anos 60 por ali, existia uma companhia chamada Paner Aerovias, Real Aerovias Nacional, Real Aerovias Nacional. E fazia o trecho, descia ali em Coromandel, descia em Patos de Minas, Araxá, Belo Horizonte, fazia uma linha regular de avião. E um dia, o piloto era novo, o aeroporto lá de Coromandel, o campo de pouso, né? Hoje tem aeroporto, naquela época não tinha. O campo de pouso era de terra, ele era encascalhado, mas era um campo razoável para aquela época, né? Monte Carmelo, por exemplo, até hoje tem um campo igual. Lá em Monte Carmelo ainda não tem um campo asfaltado, né? E o avião naquela época, os aviões, famosos aviões DC-3, e o piloto era novo e chegou em Coromandel, estava chovendo. E ele se atrapalhou na pista e saiu da parte encascalhada e foi para a lama e atolou o avião. Aí você imagina, isso não estou falando dos anos 50, final dos anos 50, início dos anos 60, Coromandel era uma pipoquinha, tinha menos de 10 mil habitantes naquela época, né? Então foi uma festa na cidade, um avião lá naquelas condições e tal. E o Hilarindo, que era uma figura pitoresca lá de Coromandel, né, que de bobo não tinha nada, fazia todo mundo de bobo. Ele andava com a calça arregaçada, descalço, mas de paletó e com a calça arregaçada. Ele ficou assim, na frente da escada que o piloto descia. O piloto descia do avião, o Hilarindo estava ali. Dá licença, moço. O Hilarindo saiu, o piloto passava. Aí ele voltava, o Hilarindo estava no mesmo lugar. Dá licença, moço. Aí na terceira ou quarta vez, o piloto perdeu a paciência. Virou pro Hilarindo e falou assim: ô, rapaz, você nunca viu avião, não? Ele falou assim: atolado não. E a cidade inteira estava lá assistindo, né, o povo desatolar o avião. No próximo bloco eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar.

Bonito esse salmo, né? O Salmo 34, que faz parte do CD de salmos que a Márcia Ferreira gravou. Esse aí é o Louvor a Deus. São 30 salmos, cada um mais bonito que o outro. E você paga apenas R$15 para ter essa beleza aí na sua casa, viu? Pelo projeto Confiança, você manda um e-mail para Márcia Ferreira. Mande o seu nome e endereço completo para o e-mail marciaferreiracantora@gmail.com. Junto, quando você receber esse CD na sua casa, junto vai um número de uma conta que você vai até uma loja de loteria, uma agência da Caixa Econômica Federal e deposita R$15, só R$15, já com despesa de correio e tudo, apenas R$15 por cada CD que você receber, viu? É muito bonito, são 30 salmos, cada um mais bonito que o outro. Otávio Augusto e Gabriel, Mala Amarela. E meia passava um pouquinho, um fosco clarinho rasgava o varjão. Era o trem noturno que vinha apontando e logo parando na velha estação. Meu corpo tremia, meus olhos molhados, o meu pai do lado e a mala no chão. Beijei o seu rosto e disse na hora: o mundo lá fora me espera, paisão. Entrei no vagão, corri pra janela e a mala amarela do velho catei. O trem deu partida, soqueou bruscamente e ali novamente sua mão eu beijei. Um pouco pra diante vi minha casinha e a minha mãezinha de pé no portão. Ela não me viu e do trem na corrida ouvi as latidas do velho sultão. Senhor da poltrona vizinha dizia que vinha do Paranazão. Me disse também num jeito cortês: é a primeira vez que deixo o sertão. Pedi seu conselho e ele me disse: seu moço, a velhice é dura demais. Eu sou bem mais velho e posso aconselhar: é duro ficar distante dos pais. Eu nunca esqueci o que o velho falou. O tempo passou e pra casa voltei. Quem fica distante jamais se conforma. Lá na plataforma meus pais avistei. Desci comovido, abracei ele e ela. E a mala amarela, meu filho, eu não vi. Meu pai, acredite na fala de um homem: pra não passar fome, a mala eu vendi. Que pena, era minha lembrança que eu trouxe de herança do seu avô. Mas deixa pra lá, eu vou me esquecer. A herança é você e você já voltou. Uma das mais talentosas duplas da nova geração, Otávio Augusto e Gabriel, Mala Amarela, pro meu amigo Zé Pretinho, lá em Santo Antônio do Ribeiro. Toda vez que eu vou lá na fazenda lá do João Henrique, mas do Camilo, ele fica lá com a garrafa de Castelo Branco na mão e pedindo essa moda, né? Já que eu tô no Santo Antônio do Ribeiro, pertinho de Coromandel, eu vou relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá. É uma raridade também, né? Você conhece o Tibagi e o Miltinho, conhece o Belmonte e Amaraí. Mas teve uma gravação também de Tibagi e Amaraí, Travessa da Amizade. A esquina do adeus, hoje eu cantei baixinho, só porque você benzinho gosta dela e sempre diz: e você sendo meu bem, minha vida, minha glória, vou contar-lhe o fim da história desta música que eu fiz. antes de você, menina, tive outra preferida. Mas as coisas desta vida têm princípios e finais. Numa volta do caminho, quando o sol ia entrando, ela ficou soluçando e eu parti pra nunca mais. Já se foram 5 anos desde aquela despedida. Sofri muito em minha vida e jurei não mais amar, mas vagando ao léu da sorte pelo bairro da saudade, na travessa da amizade nós cruzamos o olhar. Tal e qual um andarilho que num jogo acertasse, quis a sorte que eu ganhasse sua doce companhia. Onde um novo amor começa e uma grande dor termina, e você, meiga menina, hoje é minha alegria. Navegando em verdes mares, esqueci os maus caminhos. O farol dos seus olhinhos minha rota iluminou. Você é o meu presente, meu futuro encantado. E nas águas do passado a tristeza naufragou. Na esquina do adeus só restou mesmo a canção. Pois você, meu coração, é o amor que sempre quis, meu pedaço de esperança, minha vida, meu carinho. Deus lhe pague, meu benzinho, por fazer-me tão feliz. Relembrando Goiás, essa aqui quem me mandou essa raridade foi o Dr. Éber Oliveira, lá de Palmas, no Tocantins, que é a pessoa que mais entende, que mais tem material do Goiás, né? Ele me mandou 300 músicas do Goiás. E no meio tem umas raridades que nem essa aqui, do Tibagi do Amaraí. Travessa da Amizade pro meu amigo Haroldo Dairel, lá de Paracatu, nas Minas Gerais. Ele que curte o nosso programa na Boa Vista FM 96,5, do meu amigo Humberto Neiva. A frase irretocável do programa de hoje, quem me mandou foi meu amigo Djalma Lima, lá de São Paulo. É de autoria de Mahatma Gandhi. Não acredito que um indivíduo possa progredir espiritualmente enquanto aqueles que o cercam estão sofrendo. Não acredito que um indivíduo possa progredir espiritualmente enquanto aqueles que o cercam estão sofrendo. É a frase irretocável de Mahatma Gandhi. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla João Marcos e Nando. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Neste domingo, às 10 horas da noite, tem o programa Conexão Brasília com Cleitão Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. É um programa nacional, né? Você pode assistir nas cidades que já tem o canal local, você assiste. Se não tiver, de qualquer lugar do Brasil, você pode assistir pelo canal 175 da Sky, no canal 133 da Claro TV, 139 da TV Oi, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da TV CTBC, pelas parabólicas e em qualquer lugar do mundo pelo site www.rbtv.com.br. Programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar da Rede Brasil de Televisão, sempre com entrevistas muito interessantes. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla João Marcos e Nando, Baladeira. Eu sou baladeiro, o que é que tem? Joga a mão pro alto e pode vir você também. Eu sou baladeiro, vamos lá, grita aí quem tá solteiro, tô na balada. Qualquer um e saiu de gosto colado. chegando carregada de mulher. Postei um Facebook, me ajude a compartilhar. Convide os seus amigos que essa festa vai bombar. Eu sou baladeiro, o que é que tem? Joga a mão pro alto e pode vir você também. Eu sou baladeiro, vamos lá, grita aí quem tá solteiro. Tô na balada. Chegando carregada de mulher. Postei no Facebook, me ajude a compartilhar. Convide os seus amigos que essa festa vai bombar. Eu sou baladeiro, o que é que tem? Joga a mão pro alto e pode vir você também. Eu sou baladeiro, vamos lá, grita aí quem tá solteiro. Tô na balada. Eu sou baladeiro, o que é que tem? Joga a mão pro alto e pode vir você também. Eu sou baladeiro, vamos lá, grita aí quem tá solteiro. Tô na balada. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo João Marcos e Nando, Baladeira. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 6135326993. 6135326993. E foi o que aconteceu. Já mostrei essa música aqui. E o meu amigo Adir Alves, lá de Córrego Fundo, nas Minas Gerais, ele é que é o diretor-presidente da emissora que transmite o nosso programa lá. Falou, Cleiton, quando você for gravar, toque novamente a música do João Marcos e do Nando. Essa dupla faz muito sucesso por aqui, inclusive já fizeram shows aqui na cidade. Fique com Deus. Adi, fica você com Deus também. Um abração para os meus amigos de Córrego Fundo, nas Minas Gerais. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado aí, já para a sala de aula, porque eu vou trazer dois grandes mestres. Uma das duplas de maior sucesso da história da música sertaneja do Brasil, João Mineiro e Marciano, Esconda o que Houve. Nunca na vida vou sair na rua para desmentir o que você disser. Por isso mesmo, diga que eu não presto pra qualquer pessoa, diga o que quiser. Se encontrar amigos, falem que eu errei. E para os estranhos, invente na hora uma história boba, se faz inocente. Diga simplesmente que me pôs pra fora. Só nós dois sabemos a pura verdade. Em segredo guarde, vou guardar também. E na madrugada, a gente se amando, me apertou falando o nome de alguém. Hei de conservar sua imagem pura. Deixe que os outros falem mal de mim. Quero que você seja admirada, a mulher honesta de um homem ruim. Esconda o que houve, eu estou pedindo, porque pela rua lhe darão valor. Assim meus amigos irão numa boa que aquela pessoa foi meu grande amor. Só nós dois sabemos a pura verdade. Em segredo guarde, vou guardar também. E na madrugada, a gente se amando, me apertou falando o nome de alguém. A